Algum dia, no futuro próximo, eu espero. Amor, calor humano, longe do zero. Mas eu sei de cor, nem tudo é tão simples assim. Não dá pra desejar, esperar. O Aladdin vai por mim. Sofredor não é caô, nem mentira. Cê plantou, vai colher algum dia. Nem que demore algum tempo, mas cedo ou mais tarde cê acaba percebendo que a vida é uma roda gigante. Sobe e desce, é, tipo escada rolante. Não dá pra representar todo instante, tá ligado? Ser feliz toda hora, quem consegue? Nem palhaço. Algum dia, mesmo sem ter casado com a modelo da revista, cê vai olhar tua mina, achar ela mais bonita. Ver que teu filho é tua cara, sentir meu orgulho. Ter um grande motivo pra lutar no futuro. Perceber que a beleza falsa é tão vazia, como as modelo que morre de anorexia. Pelo amor, pela dor, por bem ou por mal, quem diria? De um jeito ou de outro cê ainda vai entender. Algum dia. Algum dia. Algum dia, mais melodia, menos melancolia. Algum dia, mais manifestação, menos maresia. Mais música boa tocando nas rádios. Mais sorriso nos lábios ao invés de BMWs. Algum dia, quando cê olhar pra trás, aí cê me fala se compensou se matar pelo Nike, pelo New Balance. Tomara que cê se toque assistindo, que a vida aqui não tem nada a ver com os clipes gringos. E que o político só faz obra quando ganha, pra recompensar a construtora que bancou a campanha. Nós morre pelo patrão, pelo time do coração. Mas quem que morre por nós, hein, irmão? Quem é que vai ser por você? Me diga aí. Quando a tempestade vier te sacudir, quem vai te livrar? Quem vai impedir? Quem vai te ajudar a ser mais feliz? Quem vai? Quem vai? Você já sabe, né? Então. Oh, oh, quem vai? Algum dia. Algum dia. Quando o Messias voltar e a profecia se cumprir, nós vai pra outro lugar quando a Babilônia cair. Embora possa parecer utopia, eu ainda sonho com a paz algum dia.